Meu verso tem compromisso, por isso não vai ser vendido. Então tenta levar uma. É gangsta, rap nacional. Aquele louco que não pode errar. É polêmico. Rap nacional, linha de frente. Rap nacional, .br. Analogia, porque não ficou no tempo. Condenado pela cor a mil anos de sofrimento. Lágrimas, poderoso fez questão de não ver. Jogou pro crime destinado a matar ou morrer. Mentalidade que o poder propagou o ódio. Retorna em bala escrevendo seu nome no óbito. Segurado no barco, sentido além. Mostrando que o favelado deseja o sonho também. Quem no passado sentiu, não esqueceu da dor. Quem ontem errou, hoje mostrou. Não adiantou, o mundo girou e mostrou sem piedade. Que o tempo é juros pra pagar sua extorsão e atrocidade. Seu chicote nas minhas costas, hoje é campana na sua porta. Humilhação no porão do navio. Virou revolta e neutraliza agora a dor abundante no pai. Que arranca os olhos sem remorso pro filho não chorar mais. Sente o que é revolta, que o veneno incomoda. Vai busca de pistola, aquele Nike da hora. E prova que a guerra se forma com o mulo do descaso. Vítima de maus tratos, fatura em tempo passado. Eu fiz a minha missão, a exumação da história esquecida. E pôr no suplício de tortura e o fim da podridão racista. Rap em consequência da dor que aflige o coração. Motivação pro objetivo da mãe, não ser em vão. Convocação pra guerra, apostos pra rimar. Linha de frente venenosa, preparados pra lutar. Nossa PT verbal não vai parar de disparar. Horus a 286, blá blá blá. Convocação pra guerra, apostos pra rimar. Linha de frente venenosa, preparados pra lutar. Nossa PT verbal não vai parar de disparar. Família rap nacional, blá blá blá. Enfia no cu seu golfe zero com os falantes de 15. Com as cornetas me instigando a estraçalhar. Seus rins alcançam o ápice aquisitivo sem profissão. Mas de AK-47 lotado de munição. Também já quis vencer a vida escalando fronteira. Contrabandeando fuzil, bomba de fabricação caseira. Mandando pro ar, família inteira dividida em 8. O mundo vê pela net com meus membros fora do corpo. Só que o efeito do teu veneno não foi eficaz. Não fez Reinaldo movida piranha. Hilux, Nike, V-Max, cego. Nação em questão de segundos. Já era 286, Jô. Traz cigarro no jumbo. Não quero futuro. Fuzilando caixa torácica. Pra não ter foto da família em presídio no mural de casa. Por mais que o efeito fute, vem sorrindo com dinheiro de propina. Só que era a grana que vem dos livros. Pelo sorriso da minha filha. Convocação pra guerra. Apostos pra rimar. Linha de frente venenosa. Preparados pra lutar. Nossa PT verbal não vai parar de disparar. Horus a 286, blá blá blá. Convocação pra guerra, apostos pra rimar. Linha de frente venenosa, preparados pra lutar. Nossa PT verbal não vai parar de disparar. Família rap nacional, blá blá blá. Em Nagasaki, Hiroshima, as bomba atômica. Por fraude da radiação, ainda os hematoma. Seu plano de aceleramento construtivo é minha razão pra invadir seus terrenos de modo clandestino. Vem pro Brasil, anticristo que ainda canta o hino. Que é que diria Saddam se estivesse vivo? Com os M4 e os lança-granada nervoso, arrancando o olho. Engatilhando as Glock no pescoço. Infelizmente os fuzil russos que tão no morro. Os calibre nervoso das balas perdidas dos furos no fogo. Mas veja bem, eu sei que você quer também. Uma casa nova vindo pro trampo com uma 1100. Só tem um porém, sou eu que financia a guerra. E a paz pra mim aqui é sinal de pouca verba. Os muçulmanos, colômbios africanos. É fruto de cifrão pra mim há vários anos. Não dou valor pra sua multinacional. Sua sessão de espiritismo, seus bens, seu ritual. Na então massagem é tudo que você queria. Um 9-0 do V3 negociando com a polícia. Porque aqui, cê planta arma e colhe a guerra. Treta de rap no bolso, tomando em quadro e já era. Não dá pros vermes, motivo dos tapa na cara. Biblioteca da escola agora virou nossa arma. Convocação pra guerra, apostos pra rimar. Linha de frente venenosa, preparados pra lutar. Nossa PT verbal não vai parar de disparar. Horus a 286, blá blá blá. Convocação pra guerra, apostos pra rimar. Linha de frente venenosa, preparados pra lutar. Nossa PT verbal não vai parar de disparar. Família rap nacional, blá blá blá. Convoca leste, oeste, norte, sul, ABC. Escala Richter, conversa hip hop faz tremer. Sou Odd Zero e suas piranhas. Seu dinheiro não me ilude. Sua fama fictícia não vai comprar minha atitude. Sua crença põe o rap como incentivo pra homicídio, genocídio, latrocínio, tirocínio, vitalício, doutor. No currículo é claro objetivo. E numa ação do angústia um sorriso. Um novo caminho, sua conta bancária não te ajuda nem te garante do céu. Sai do carro, deixa a chave, plano e ouro no painel. Quanto 300 são velados, porta ouro no caixão. 50 mil apodrece no cemitério da solidão. Na estatística do capeta, comprava número inferior. Do garra, pop, gore, no quadro do terror. A lei é uma só, foi aprovada no congresso. Zone de farda é promovido a estadia no cemitério. Convocação pra guerra, apostos pra rimar. Linha de frente venenosa, preparados pra lutar. Nossa PT verbal não vai parar de disparar. Horus a 286, blá blá blá. Convocação pra guerra, apostos pra rimar. Linha linha de frente venenosa, preparados pra lutar. Nossa PT verbal não vai parar de disparar, família rap nacional, plá, plá, plá. Atrás da paz que eu preciso, aí rapaz vem comigo. Aqui já se der milho, no meio do conflito eu rimo. Sem vacilou, que campana há mais de uma semana. O inimigo avança, mas ganhei a lança. Agora é hora de examinar a tática com decisão. Pois quem não ouve com paciência não decide com precisão. Tamo junto, bang, é esse bagulho tá moiado. Envolvido, o exército tá formado. Pra provar, pra mostrar que aqui a chapa é quente. Quem me renegou no passado precisa de mim no presente. Deprimente, cenas que deixam o globo do louco mais louco. Poderia até me vingar, mas sou profissional, não tolo. Menino tá envolvido na cena, cena. Moro 0286 na arena, arena. Dinheiro, poder, respeito, pro